Depois havia entrado naquela cidade, a viúva de Naim estava a chorar. Na porta da cidade um cortejo fúnebre, com os amigos e vizinhos estava a lamentar. A hora está passando, o sino vai bater, já está chegando a hora do seu filho enterrar. Mas Jesus olhou pra ela e disse: não chores, porque o seu filho eu vou ressuscitar. Vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. No lugar da tua vergonha tem dupla honra. Não se desespere, ó meu irmão. Meu Deus vai virar. Hoje a sua vitória vai bater na sua porta. Hoje tem milagre à procura de você. Quem não acreditou no que Deus iria fazer, se prepare para se surpreender. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Se a sua vida também se encontra assim como aquela viúva de Naim, são tantos os problemas para resolver. Acha que é teu fim que vai perecer? Te digo, meu irmão, preste atenção, receba sua bênção em suas mãos. O meu Deus com providência hoje vai entrar e todos os seus sonhos vai realizar. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim. Calma, viúva de Naim, a sua história não vai terminar assim.